Não mude de sintonia. 92 FM. Atualmente foi Madonna aqui na sua Prestígio FM. E a prefeitura você citou. Nas 8 horas da manhã, às 11h30 e das 13 horas às 17 horas. Atualmente, no dia 13 de setembro, às 14 horas, na Casa da Agricultura de São Luís do Pretinga, acontecerá uma palestra. O assunto é sobre fruticultura. A palestrante é a professora e doutora Alessandra de Almeida. Dia 13 de setembro, então, a partir das 14 horas da tarde, terá uma palestra. O assunto é fruticultura. Dia 13, então, de setembro, hein? Dia 13 de setembro de 2002. A palestrante é a professora e doutora Alessandra de Almeida. Apoio o prefeitura municipal de São Luís do Pretinga, e Rádio Pretinga, apoiando a agricultura vigente, prestando mais um serviço de utilidade pública. Atualmente, daqui a pouco eu volto com mais música. Agora 10 horas e 25 minutos e vambora. Acerta pra você, Banjo na Crendo, no Mercado Municipal. 92 FM. Para quem trafega pela rodovia Oswaldo Cruz, conhece a Pica do Curió. Parada obrigatória para quem quer fazer um lanche rápido, tomar um café com o povo da fazenda e ainda se deliciar com o almoço da Pica do Curió. O almoço caseiro servido no sistema Céu Licença. No final de semana, você encontra as melhores carnes e você vai escolher o tipo de carne. Se você quer saborear, Pica do Curió, parada obrigatória para você que trafega pelo rodovia Oswaldo Cruz, com um posto de gasolina anexo, abastecendo 24 horas, Pica do Curió. Se você não conhece, não sabe o que está perdendo no rodovia Oswaldo Cruz, quilômetro 21, próximo ao trevo de Redenção, Pica do Curió. Pois bem, seja qual for o seu tipo de problema, marque uma consulta com a médica residente Dona Jurema. Atendendo todos os dias das 8 às 20 horas, inclusive atendendo a domicílio, garantindo o seu sentido absoluto através dos búzios, cartas e tarô. E também ensino sua simpatia para o amor. Seja qual for o seu problema, não se desespere. Através de sua consulta, você vai se orientar para a sua melhor solução. Venha fazer a sua consulta na Rua do Carvalho, número 272. Ou ligue hoje mesmo pelo fone 3671-2513 e fale com a médica. Dona Jurema. Depósito de materiais para construção Casa Nova. Você que vai construir ou reformar, do alicerce ao acabamento, procure o depósito de materiais para construção Casa Nova. E fale com nossos amigos Juraci e Garrincha. Lá você vai encontrar cimento, cal, areia, pedra, telhas, madeiras, hidráulica, elétrica, ferragens, blocos, tintas e acabamento. Falou em construção? É com o depósito de materiais para construção Casa Nova, que fica na via de acesso João Romã, número 45, a 50 metros do posto de gasolina. Telefone 3671-2188 ou 271-1383. Depósito de materiais para construção Casa Nova. Farmagê, um novo conceito em farmácia agora em São Luís. A Farmagê tem todos os tipos de medicamentos e perfumaria. Você não precisa ficar esperando o remédio de outra cidade. A Farmagê tem todos os remédios genéricos e controlados, com o melhor preço e melhor qualidade. Disque Remédio, disque Farmagê e receberá o que você precisa na porta de sua casa. Disque 3671-2676 ou 3671-2537 e fale com o Márcio. Farmagê, fazendo o melhor para você. Genéricos, o remédio para a sua saúde e para seu bolso. Restaurante Fazendim. Você está com saudade da comida feita em panela de ferro? Então venha saborear os mais variados pratos típicos da região no Restaurante Fazendim. Com o self-serve direto do fogão a lenha e saladas diversas, você desfrutará de uma deliciosa refeição. Não esquecendo a sobremesa, vários tipos de compotas, doces e queijos dos mais variados tipos. E de lembrança, você poderá escolher o melhor artesanato da região. Aos sábados e domingos, temos um cardápio especial, a famosa carne de javali. Venha experimentar. O restaurante Fazendinha também proporciona passeio a cavalo. Reúna seus amigos e sua família e venha conferir. Ligue para o telefone 91-1737-60 e fale com Gino ou Joel. Venha matar a saudade da boa comida da fazenda, na rodovia Oswaldo Cruz, quilômetro 37. Concurso público número 2. A Rádio Paraitinga informa que do dia 1º ao dia 31 de agosto estão abertas as inscrições para os seguintes cargos da Prefeitura Municipal. Coveiro, controlador de animais, eletricista, eletricista de autos, gari, mecânico, auxiliar de mecânico, pessoal de obras, segurança, servente de escola 2, telefonista, carpinteiro, guarda municipal, pedreiro e ainda para os seguintes cargos de conserveiro de estrada dos bairros, Mato Dentro, São Roque, São Sebastião, Santa Cruz do Rio Abaixo, Bom Retiro, Rio Abaixo, Alvarenga, Cachoeira dos Pintos, Selado, Pamonã, Curuba, Perobas, Morro Acima, Fábrica, Pinga, Chapéu, Oriente e Bairrinho. Maiores informações na Prefeitura Municipal, telefone 271-1222. É a Rádio Paraitinga exercitando a cidadania e prestando serviços à comunidade vizente. Saia na frente e fique ligado. Sua sintonia fará a diferença. Quem gosta de sucesso, ouve 92 FM. Mais música, mais som. Voltamos com mais música. Liga pra cá, Recife. Agora 10h30, 10h30. Informa a hora certa pra você. Banco na Crédito no Mercado Municipal. Vamos ter agora a indicação da Patrícia. Ela oferece aí para seus amigos. Elinho, Leandro, Alcides, Amanda, Aline, Tainá, Yasmin, Silvia e também ela oferece para todos a rádio. Esperança com Fama Coral, que é na sua Prestiga FM. Siempre aquel sueño de algún lugar. A sua vez, muito obrigado, Patrícia, pela sua assessoria e também a participação. Sem saber o que será, com coragem. E também, né, essa indicação é da Maralina. Ela oferece aí para seus filhos, Giovanni, William. Também ela oferece aí para sua filha, Samara. A música de lá no pauzinho, né? Toma o coral Esperança, que é na Aparecida FM. E também a indicação da Hilda, ela oferece aí a música de Toma Coral Esperança. Ela oferece para seu esposo Prínio, também ela oferece aí para seus dois filhos, Pedro e Diego. E também ela oferece para todos os seus amigos. Esperança com Toma Coral. A segunda indicação é de Giovanna, ela oferece aí para seu marido Ricardo, Henrique Iglesias, Número One, aqui na Aparecida FM. Muito obrigado, Giovanna, muito obrigado, Ailda, a Maralena e também a Patrícia, pela sua assessoria e também participação. E muito obrigado, Ailda, pela sua assessoria e também participação. Daqui a pouquinho tem mais música. Daqui a pouquinho, então, né? Não, na sequência tem Henrique Iglesias, a primeira vem chegando. Toma Coral, aqui na Aparecida FM. Toma Coral, Esperança, aqui na Aparecida FM. Liga pra cá, Aparecida FM, agora 10 horas e 35 minutos. Saber o que ser.

you bring me up when I'm feeling down. You touch me deep, you touch me right. You do the thing I've never done. You make me weak, you make me wild. You bring me up when I'm feeling down. You touch me deep, you touch me right. Number one. Bem, fiz um sucesso pra vocês de Henrique Iglesias, number one. Agora tem indicação do Rodrigo oferecendo pra Silvana, Josi, Helder, Dito, Paulo, Anderson, Michael e Juliana e Joyce. Rádio Paraitinga. A sucesso, Zine, seja como for aqui na sua Paraitinga FM. Liga pra cá, Brecep 367-111. E muito obrigado, Rodrigo, pela sua sintonia de bem fácil passar. Vem chegando, Zine. Seja como for. Fecha a porta, entra logo e vamos nessa. Já chegou a minha hora de sair daqui. Eu só quero ouvir o ronco do motor e ver as coisas se movendo pra longe de mim. E seja como for, já nem penso mais. Seja como for, já ficou pra trás. Seja como for, eu não penso em mais nada, nada, nada mais. Em mais nada, nada, nada mais. Não vejo a hora de pegar a estrada, sair da cidade, ver outras pessoas e outro lugar. Eu me lembro de você em cada esquina, em cada música que toca em todos os sinais. Seja como for, já nem lembro mais. Seja como for, já ficou pra trás. Seja como for, eu não penso em mais nada, nada, nada mais. Eu não penso em mais nada, nada, nada mais. Seja como for, já ficou pra trás. Seja como for, não penso em mais nada, nada, nada mais. Eu não penso em mais nada, nada, nada mais. Eu perdi a direção que eu queria e me sinto dando voltas sem sair daqui. Já tentei seguir o rumo do deserto, afastar teu